dia, o Abjet 6726, prossegue táxi via Alfa, após Índia, portão 2. Alfa, Índia, portão de número 2, 6726. Cópia 7160 grau 59, pouso autorizado na 17. Autorizado pouso, trip 5494. Esquerda, proa 130, informe estabilizado. Para o localizador, esquerda 130 vai reportar estabilizado. Confirme só o transporte, por gentileza. 5160. Focava 220 para Eliel, então. Será pela da Leda e Eliel. 0935 e 5160. Positivo no portão 3, vai chamar para o push. Chamo. Corre 411, decolada 00, controle 1935. 1935 com o controle, 9411, bom dia. Aliás. Visual com a TR da Trip, final da 17. Após a passagem do mesmo, autorizado ingresso, repórter alinhado e pronto. Uno, na sua escuta, passando 2.800 pés. Da 9411, é o controle Salvador, está em contato, radar. 9411. Série 2733, estabilizado o localizador. 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo, está autorizada aproximação, aguarde transferência. Perfeito. Sucera 2733 já efetua pouso, vai permanecer no circuito. É, pouso final. Ciente. De matar o táxi autorizado, reposta para ingresso, não sei. Hoje eu tenho 3454, ponto de espera da Delta, pronto. 3454, linha decola? Afirmo. Autorizado, ingresso de decolagem, 200 graus, 3 nós, ajuste no 0, 17. Autorizado, linha decolagem, pista 10, tem 3454. Trip, mantém a linha, mas chame solo, 121, 219. A gente vai chamar agora, muito obrigado, até daqui a pouco, o 4 no 4. De Matango, negativo, mantém a posição. Está presente em condições de decolagem da Taxway com ProNorte? Positivo, então. Gente, está presente então com ProNorte, ajuste no 0, no 7, 2, 3, 0 graus, 3 nós. O 4 no 4, precisa de decolagem para o 4. Decolador no 0 ou no 7? Ou no 7. Gente, decolador no 7, nível 085 visual, vai guardar a cópia. Qual a parte que se encontra? É, em frente ao H da Baitó. Positivo, quase distante. Show 320, foi no front view, de posse da máxima. 935, Otário Matagô. Serra Novembro Delta Hotel. Serra Novembro Delta Hotel, qual a sua radial ideal de saída? Radial 300. Radial 300, Cente. Espera 45, aguarde cópia ao Índio Alfa Lima. Lima. 336, Otário Matagô. Cente, qual o seu estimado para pouso? Faz 20 minutos. Mal 35, tem um bom dia, Cente, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Papatango Juliette, Bravo Delta, sente daquilo. Juliette, Bravo Delta, o controle, retorna visual de Piaú, transponder 5167. Sente 5167, Juliette, Bravo Delta. Hotel Romeo, Romeo e Boeing, Recife. Uno, Uno, chame o centro, frequência 1288. Fera 2733, autorizado pouso, pista 10. Vento 190 graus, em 1219, ajuste 1097. Fica atento aos primeiros 1200 metros fechados e vedados. 2733, está livre pouso. A 3454 decolou aos 04, controle 119, decimal 35. 1935, 3454. Controle Salvador, tá 3454, bom dia, cruza 2000. 3454 é o controle, meu cordial, está em contato, rodando. 7. 085 visual, decola no 7, curva direita, inicialmente com o Vendor Axel, no meu pé está fora da barra. Frequência do controle 11935, seu transponder 5155, Romeo Índio Papá. Táxi Ecológico Chame Turbo 118, meia dúzia, Romeu Índia, papá. Papá, obrigado. Índio Alfa Lima, pronto, cópia? Pronto. Para Serra Novembro, Hotel Totel, 085, visual, decola 17, curva direita, inicialmente com o Vendor Axé, no meu pé, até fora da barra. Frequência do controle 119.35, a torre em 118, meia dúzia. O Índia Alfa Lima. Ok, 05 visual, decola 17, curva direita, axé, restrito mil pés. Controle 11935, torre 186, lembra? Torre 186, 5157, o seu transponder, confirme se está no pátio 4, não é isso? Pátio 5, em frente a Aerostar. Pátio 5. Sony 5157, chame a torre 118, meia dúzia para táxi, decolagem, Índio Alfa Lima. Por gentileza, senhor, qual é o transponder do Índio Alfa Lima? 5157. 5157, lembra? Correto. Chame torre 18 meia dúzia para acionamento táxi e decolagem. Lima. Alfa 7, chame 1234, decimal 20, tem uma bolinha. Índio Alfa Lima. Mantenha escuta, Índio Alfa Lima. Lima. Oscar Papagolfo, decola 07, controle 119, decimal 35. Pronto, obrigado. Prossiga, Índio Alfa Lima. Pátio 5 para acionamento e táxi. Prossiga, acionamento e reporte para o táxi. Lima. Rosário 2733, Sola 07, está autorizado backtrack via pista, reporte melhorando na pista. 733, autorizado backtrack, veio formar elevando da pista. Alô, Gol 1397 na 3 para o puxa acionamento. Portão 3 autorizado, reporte táxi no 397. Chama táxi 97. 040, saída da gole, aguardando para prosseguir na subida. Bom, camará. Romeu, eu vou indo para o centro. Passar Romeu, Romeu, eu vou indo para o centro. Copia, 903. Autorizado Guarulhos 400 pela Perusque 50, decola da pista 10 com curva à direita, saída da El, transição de NER. Frequência do controle em 119.35, a torre em 118.62, gol no 983. Rotou o transponder, então. Ao transponder, 5165, o 1983. 983, autorizar Guarulhos 400, Perusque 50. Colando 1-0, corona direita da Elde, né? 1935, controle, 286, torre, 5165, aciona, gol 1983. Seja pronto, puxa o acionamento no 983. Permanece pronto, 283. Confiança no último de pouso. não, até por conhecimento do centro, retorna aí, só no papel de gira. Fora 2733, na pista. Estacionar ali, frequência, forro 02733. E graças, até a próxima. Fé. Agência 6311, obrigado pela ponte, pode retornar para a frequência 26, decimal 4, prefeito. E pode permanecer 28, decimal 8. O 3296, falou comigo, quantas linhas estabelecidas? Torre Salvador em Alfa Lima, pronto pro táxi. Vitoração para sequenciamento por esquerda na proa 025, seu limite, o QDR 345 de Léo já assume na proa de mais. Bom dia. Zero mil. São capitão. Guardião 01, prossiga. Radial ideal. 242. Mantém ainda 259, suba para 080. 080 na 259. Ainda presente para o Guardião 01, 90 de 180 graus, 0619. Ajuste no 017, Guardião 01. Tempo bom é mais ou menos 10 minutos, é isso? Ok, gente, pode prosseguir e dar presente, o Guardião 0. Tá pra ingresso no 7, senhor Índio Alfa Lima? Gente, frequência livre. Problema nenhum, pode decolar com a melhor proa aí no caso aí para sair mais rápido, tá autorizado a decolagem da presente com proa norte então. O vento é de 180 com 4, Guardião 01. Afirmativo. Já fora do solo, Guardião 01 no proa norte. Sotinho, já pode entrar em contato com o controle 199.3G, Guardião. Grato, 1935, controle, Guardião 01. O Índio Alfa Lima, pode ingressar na pista e aporte neto para decolagem. Reportarei, vai ingressando, Índio Alfa Lima. Guardião 01 é o controle, vão partir direto para a ocorrência sem restrições, Camilo. Assim, Matheus, estará na equipe de controle, Guardião 01. 397 com 90, 2 e 14, alterna Aracaju. 90, 12 e 14, Aracaju, confere? Afirma. Ataque autorizado. Ingresse à sua direita, contorne a ilha, Alfa, Alfa até a Delta no ponto de espera para a cabeceira deslocada, chame a torre de 118, meia dúzia, gol 1397. Sente à direita, Alfa Delta e 186, o 1397. Permitiu. Sol Salvador está 3602, informação Lima, autorização Porto Seguro. Lógica Papa Golf, voo direto autorizado, estimado para pouso. Estimando o pouso 1440. Ciente. Controle Salvador, muito bom dia, o Índio Alfa Lima. Índio Alfa Lima, Salvador. Decolou na 17 mil pés, corredor Axé até o farol da Barra. Ciente, Índio Alfa Lima, qual a radial ideal de saída? Radial 300, senhor. Ciente, radial 300, suba para o nível de voo visual 085 e aguarde para curvar à direita e prosseguir para a radial informada. Ascensão 085 no corredor Axé mesmo, senhor? Afirmativo, vamos subir para o 085, vamos manter a linha do litoral. Em de Alfa Lima. 302. Sente atualizado, nível 300, Porto Seguro, via pelo 50, decola na pista 10, curva direita, saída delta, tração de neve. Aciona 5166, controle 1093. 397, aproxima delta. Corno 397, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, cabeceira deslocada 1200 metros, vento 1180 graus, 0629. A linha decola da 10 deslocada, gol 1397. O Índio Alfa Lima para informação do controle, qual a razão de subida que o senhor está empregando? Mantendo 500 pés, senhor. Ok, uma boa razão de subida. Boa. Bom dia, Golf, Quebec Golf, recebe identificação, estação de vigilância. Mantenho 320, reporte eu, diz alternando 12425. 5490, bom dia. Petrolina 180, aguarde cópia 5490. Já aguardando 5490, obrigado. Alfa Delta, reporte a 2 milhas, cabeceira 10. Sente 2 milhas, solicitamos 17, senhor. É, corrigindo, é isso mesmo, é, o 2 milhas da cabeceira 17. O vento é 1180 graus, 0619, ajuste 10-7. É o Juliette Bravo Delta. Positivo, apontará 2 milhas para a cabeceira 17, Juliette Bravo Delta. Salvador, Alfa Papatango, Romeu, Índia, Papá. Papatango, Romeu, Índia, Papá, prossiga. Acionado em frente ao hangar da Abaeté, pronto para o táxi, cabeceira 1-7. Juliette, Bravo Delta, após o pouso, prossegue para qual pátio? Pátio 5. 7. Aguarde para iniciar o táxi, Romeu, Índia, Papá. Romeu, Índia, Papá. De controle 11935, a torre em 118, meia dúzia. Transponder 5175, triplo 5490. Autorizado para o 5490 da triplo. 180 pessoas em renda para a 10 com curva esquerda. Alvo alvo DCT após. 5175 no transponder 1836, a torre 1935, ao controle de esquerda, triplo 5490. informe pronto para o estacionamento 5490. Boa tarde, muito obrigado, bom dia. 196, controle em Salvador, 119, decimal 35, tem um bom dia. Está no final de 2 milhas, está no 7. Juliette Bravo Delta, autorizado pouso, cabeceiro do 7, vento 180 graus, 049. Pouso, pouso irá ultrapassar Taxi Quebec, fazendo 180, aguardando para prosseguir para o Pátio 5. Bravo Delta. Controle Salvador, bom dia, alta 3896, cruzado 180 para o 150, informação Lima. 3896, o controle Salvador, a chegada é a Mari, desça para o nível 090. Mari 090, 3896. Identificação, sobre vigilância, Matéria 390, reporte Salvador, alternando 126, decimal 85. Possível. Recife 330, Aperuísco 58, decola 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Resposta do controle, 11935, a torre 118, meia dúzia. Transponder 5170, web 6726. Recife 330, Aperuísco 58, Puca Aracaju. Decola curva à esquerda, 1935, 186, 5170. Fala pronto para o estacionamento, 6726. Fala os 22, passa os 180, aguardando para prosseguir para o Pátio 5. Chegou 11 horas a 25 milhas, rumo sudoeste, um pequeno porte no nível 080, câmbio. 7 do tráfego, 3846. Lógica Papa Golf, para sua informação, tráfego 11 horas, 21 milhas, 09 da TAM, passou nível 130 para 090, chegada Mari, voando Mari, câmbio. Obrigado, está visual o setor aqui. Sua escuta. Vou direto, autorizado. Direto, Serra Mavema Delta Hotel, Índio Alfa Lima, bom dia. Afirmo, qual o estimado para pouso? Estimando destino ao Zuno 550, senhor. Ciente. 02, posição 5, pronto para o pushback acionamento. Posição 5, autorizado, reporte táxi 3602. Posição pushback acionamento 3602. Gol 1397, chame Recife 1288. 288, 97, gol. Salvador, gol 1260, bom dia. Bom dia, gol 1260, chegada a Mari, desça para o nível 100. Mari, desce 1170, gol 260. Tráfego informado superado na via chegada, desça para 2000 com 1017. Que via chegada 2000 1017 no 3896. Lógica Papa Golfo, tráfego. positivo. Aqui a 10 horas e 810 acima. Ô, controle é pra 3896? Confirme. A 3896 poderia manter 259 até próximo localizador? Deixa o seu critério, capitão. Obrigado. Então, é, Lauro de Freitas, aquela região ali no litoral nordeste. Sente, estou no parte 4, aguarde cópia, o hotel de Índia. Salvador, Papa Tango, Rodeo de Apapá. Papa Tango, Rodeo de Apapá, controle. Ok, está decolando o momento, está mantendo o corredor axé, acelerando para mil pés. Gente, acelera normal, mil pés no corredor axé, chame no farol da barra. Na via chegada Mari, descer para 2000 com 1017. Via Mari, 2017 com 260. Baixa Papa Golfo, tráfego adicional superado. Nível 080 agora, prosseguindo, chame o centro de controle de área, frequência 1288, boa viagem. 288, obrigado, bom dia. Índia, pronto, cópia. É, voo local, decola da pista 17, prosseguindo então inicialmente para a região de Lauro de Freitas, o corredor forte, decola da pista 17, saindo direto, sobrevoando a estrada do Coco. 0111 é o transponder, frequência do controle 11935, da torre em 118612, ao hotel Índia, Índia. Chama a torre 18.6 para táxi de decolagem parte 4 até o Índia Índia. Solo Salvador 3602, pronto para o táxi. Temos 1, 2, 3 a bordo, 2 horas e 55, alternando com o fim. Gente, está autorizado o táxi Juliette Alfa até a Delta na cabeceira deslocada. Lá chame a torre 18.612 até o 3602. Juliette Alfa e Delta, torre 18.6 até 3602.